Tá estabilizado, tá na proa de duna. Sir, você tem condição de curvar a direita na proa 070? Vai sair depois do marcador externo. Ah, vai ficar 2 milhas antes do marcador externo. O que tá no ponto de espera ainda? Fazendo coisinha de solo, assim que tiver condições de puxar, tá livre. Se tiver condições, inicia e chama o táxi, são 904. Obrigado aí. Confirmar que prossiga. Olá, Salvador, muito boa noite novamente. Objeto 6720, frente da Tango, 360 para Galeão. Web 6720, Galeão, pronto, cópia. Foi para cópia. Autorizado Galeão 360, peso Luno 0, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, faz conforme. Decola 1-0, direita, Dael, Leda, após Leda, Bridge. 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-4-5-0. 1-3-6-0, para Galeão, saída Dael, pelo Opera Zulu, 1-0. Decola da 1-0, primeira curva pela direita. Controle 5-1-2-0, decimal 5, controle transpondo 5-4-5-0, mensagem 2-0. Confirmando, o controle 120, decimal 8. E a saída da Euleda Bridge. Chame para puxa, senhor. Da Euleda Bridge, controle 1208, mensagem 2-0. Portugal 022. You're clear for line up and take off runway 10. The wind is 130 degrees, 10 knots. After takeoff, you are restricted 3,000 feet until 20 miles, until 20 miles, okay? Departure, climb to 3,000 feet, climb to 20 miles from the Vitor Delta. That's affirmative. Line up and take off. We have a Boeing 737, 1 mile and a half from outer mark. Em Salvador, boa tarde, gol 1395, estabilidade LS, a 1 milha do estéreo, embaixo para lado. Ok, 1395, continua aproximação e redução, agora de pista livre, com 330 aqui ingressando para decolagem. Ok, mas... Tango Kilo Oscar, desça para 3, do país aguardando autorização para a próxima procedimento. Para 3, viu, aguardando 2 quilômetros. Salvador, boa noite, boa noite, 755.0, visual contrato no final. Estimativo, no 755. Após a passagem do tráfego que pousa, alinhar e manter. Após a passagem do tráfego que pousa, está puxando? Assim que possível, eu vou autorizar seu puxo. Passa a venta a 3 mil pés, 12 quilômetros. Gol 395, check 3. Tomado anteriormente, embaixo travado. Ok, está autorizado o pouso, vento 140 graus, 10 mais. Ok, responde. Portugal 022, airborne at 37, climb restrict until 3000 feet, and contact us over departure 119, correction, 120.8. Portugal 022, climb 3000 and 120.8, one night. Call 022 is passing 1500 feet, climbing 3000. Maintain 2000 feet, expand climb VF call. Maintaining 2000 feet, approach call 022. Alfa Torre 18, decimal meia dúzia. Posso que a Alfa Cinti aproxima para 10 ou para 17? 130 com 10. Masters and Putnam Vision. Portugal 022, climb the flap level 370 on the Puka Zipar transition. Ok, por gentileza. Voo número 01, controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro no 018. 4 mil pés, chegada Bonf, no 018, no 601. Aerotaxi, voo 9041, POB de 151, autonomia de 3 horas, Salvador é alternado. Coluna 395, solo 38, chame o solo 219. 219. Taxi, ponte 090, lá 186. Obrigado aí, uma boa noite. Solo no 395, livrou. Coluna 395, boa noite, prossiga na Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, reportará no 395. O azul está autorizado a iniciar logo após o gol, livrar a retaguarda. Os baixados e travados. Baixado, ok, tráfego agora avistado, continua a aproximação, agora de pista livre. Capitão Golf Quilômetro autorizado pelo procedimento, deixa para 2 mil pés, reporte estabilizado. Reporte na Golf Quilômetro. Tudo boa noite, o Gol 904, ponte espera do 904. Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 9041. Índia Mike Alpha livre, pouso da 10, vento 140 graus, 10. Pouso 10, Índia Mike Alpha. Sete, cinco, cinco, decolado aos 40, chame 1208. 1208. Controle Salvador, boa noite. Gol 1755, cruzando 2300 na Dael Leda. Gol 1755, contato radar na decolagem. Sul para nível 360 na saída Dael, após Leda, direto Bridge. Dael Leda, Bridge, acessão 360, gol 1755. Salvador 14206 para o táxi. Sobe de 113, autonomia de 2 horas e 25. Alternando o material. O nível táxi até o ponto zero azul, 1018, ajuste, 7186, tem um bom voo. Livre táxi, ponto zero na Zora, Lastra Matão 18, de Garbanoide, 4206. Puro 395, portão 2, observa o azul que está iniciando táxi. Afirmativo, portão 2 observando azul. 395. Tô no Fortaleza, muito boa noite, ó, 3567, sente da informação, tango autorização de tráfego Brasília, 360. 3567. Eu tô sem o plano ainda, confirma o horário. Seu horário era pra 2037. Vira pela tiara, 904. Índia Mike Alpha no solo 43, libere a direita agilizando, chame o solo 219. liberação, India Mike Alpha, por gentileza. E 9041, liberada a pista, autorizado decolagem, 140 graus, 10 nós. Beleza, decolagem 9041, pegar. Salvador, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, continua aproximação para o 10, aguarde pista livre, 737 iniciando rolagem. Ainda a intenção da presença é cancelar e girar para o passo pela direita 97, se autorizado. Ok, então plano modificado aos 20h44, Zulu, autorizado, base pela direita, chama na final da 97, trem baixado, travado. Já está, com trem baixado, travado, Golf Kilo Oscar. Prospect para Costa Azul, Salvador. Sete reportes passando através de Tito Azul, Mike of Mike. Igual com o tráfico no final. Alinhar e manter, 4206. Liberador da Terra, 4206. 9041, decolou os 44, chame o controle 208. 208, 9041. É 01, me escuta. Bruno, mais 01, autorizado final do procedimento LSX-Way. Desça para 2000 pés, altímetro 1018, reporte estabilizado. Ei, sinal do LSX-Way, reporte estabilizado, desce para 2000, 1018, 1601. Oi, Salvador, boa noite, gol 9041, passando 2000 na APUCA. Gol 9041, contato radar na decolagem, sub para o nível 3509, sai da PUCA, após jamo direto do Recife. Aqui na PUCA, sobe ao 350, após passar jamo direto do Recife 9041. VP 54, 15, centro da Tango. Confirma? Chegou o sol? É o trip, senhor. Trip 54, 15, centro da Tango. Trip e aguarde cópia. Pode passar, se possível, a saída prevista por 54 no centro? Confirma o nível? Azul 4206, autorizado a decolagem, vento 150 graus, 109. Vai do transponder, por gentileza. Azul 4206, decolado aos 481208, bom voo. 08, boa noite, 4206. Mike Alfa Tero, está, boa noite. 56 para recepção, estante de copo. Tomara. Finalizou. Salvador, boa noite, Azul 4206, vai passando 1500. Azul 4206, contato radar na decolagem, super nível 370 na saída Puca, transição Caju. 370 na Puca, Caju 4206. Centro também não, confira novamente o horário. O horário era 20h37, tá sim, pra fazer contato com a companhia também. Poderia só formar a saída prevista? Só um instante. Destino 357 de Brasília? Afirmo. Saída Arbó. Poderia confirmar? Arbó Elefa. Agora Elefa, obrigado. Pronto, decolagem? Tá livre de decolar, comprou a sua presente, 130 graus, 08 nós, chame fora de solo. Azul 4206 pro 030 de informação. Autorizado para confirmar por quantas milhas? Aproximadamente 2 milhas. Atento. Autorizado, sinal, relance, Quavo, 1601. Torre, 118, é só uma meia dúzia, vamos pôr. 18-6, 601, obrigado. Torre Salvador, fora do solo, pro Açu, Guardião 02. Afirmativo, mantenha pro sul até atingir o litoral e ao atingir o chame o controle 1208, decolada aos 50. Decolada aos 50, ao atingir o litoral, controle 1208, Guardião 02. O Web está livre até o ponto de espera via Pátio Índia, a torre 186, o ajuste 1008. Evitar pelo Pátio Índia, torre 186, ajuste 1008, objeto 670, obrigado, controlando. Livre pouso, pista no zero, gol no meio, 01. Claro. Obrigado. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantenha condições baixas na linha do litoral, altimetrando no 0 no 8. 1 no 0 no 8, na linha litoral, Guardião 02. Sim, tá já negativo, mandou a fundo do Charlie, vai tentar para o tráfego do Guardião 05, também a 510, rumo ao posto, tá passando agora as proximidades do farol de Itapuã. Direita, saída Arbó, transição Elefa, controle 120, decimal 8, aciona 5442. Gente, atualizado 360 Brasília, com formada do plano de voo, temperatura 1 a 7 linha. Decola da 1-0 com curva direita, Arbó, Elefa, transição 1208 com controle 5442, para as portas da 3567, no gate 1-0. Chama para puxação. Camará para puxar o estacionamento da 3567. 154 no 54? 154 no 5? Autorizado 160 Ilhéus, Golf 677, decolagem da 10 direita, da El Coral, 1208-5462. Autorizado Ilhéus 160, Golf 677, da El Coral, 5462, com decolagem da 10. Chame, puxa, senhor. Camarada. 1856, cópia. Na escuta para você. Autorizado Recife 390, Aperuísque 58, decolagem pista 10, direita, corrijo esquerda, Pucaracaju, 120.8-5441 no transponder. 390, Aperuísque, decolada 10, com a esquerda, Pucaracaju, 1208, controle 5441 no transponder. Correto, chame pronto no 85. Camarada. Portão 10, autorizado, chame táxi. Paulo Salvador, gol no 601, boa noite. Boa noite, no 601, Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, 601. 4, 5, obrigado, até a próxima. Controle, o Mike, Golf Mike, passou outra vez, Marco Ituatu. Torre, 1-8-62. Grato. Torre Salvador é o papapá mais Golf Mike. Ah, é direto para pátio 5? Ah, sim, amor. Lá presente, direto pátio 5, 130 com 11, chame na curta final, Marcão. Um abraço, quem é Berga? O Berga viajou, Ricardo. Um abração, Ricardo. Para o controle 256, chame o controle em 1208. 1208, 670, obrigado, doutor. Boa noite, objeto 6720, cruzando 1600 pés. Objeto 670, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, após Lido, direto bridge. 360 na da El, depois da El, direto bridge 670. Tango Eco Zulu Novemba. Mantenha condições largas, autorizado, descido para altitude, circuito tráfego no 1500 pés na proa da rotatória. Altímetro em Salvador, 1-0-8. Mike está na final do 4-5. Chame no solo controlado, vento 140 graus, 1-0-8. Mike. passando Kilo Quebec CA, controle Salvador. Mantenha condições visuais, 1500 pés, corredor Veracruz. Reporte parede para ingresso no corredor Interlagos. Só confirmo, por gentileza, o PLB. Salvador, boa noite, Gol 612, informação, Tango. Gol do 612, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 098. Identificou 050 na Mari 1018, Gol 612. Salvador, boa noite, o Gol 1273. Confirme? É o Gol 1273. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060, na chegada Bonf, altímetro no 09. Para o 060, 273. Controle, Gol no 925, perdeu contato com o centro, vai atingir 160. Gol no 925, desceu para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro no 098. 4 mil pés no 098, chegada Bonf. Butan 3567 para o táxi, 120 a bordo, antena com fins com 4 horas e 20 de autonomia. 67, aeroporto de espera 186, 1018 ajuste, táxi Apache 1. Gente, livre táxi Apache 1, ponto de espera 186, com 1018 ajuste, 3567. Controle Guardião 02. Controle, apenas confirmando o Web 6720 após a posição da EL, voa direto bridge. Mantenha a saída, guarda. Vai voar pro geleiro então, é isso, pro 6720? Afirmo. Prato. Controle, Guardião 02. Prossiga. 02, se livrou Pituaçu, corredor Axé, retorno para Salvador. Torre, 1, 1, 8, 1, 6, 2. 386, grato.